isso aqui só pra quem é apaixonado por uma garota de programa. Virou mais que distração, já tomou meu coração. De profissional do amor, você virou profissional. E me faz querer você e cada vez gastar o meu dinheiro. Fico mais saber que você já pegou todos os parceiros. Tudo que eles contam, fico intrigado, pois é diferente de como me trata. Aff, nem me sinto cliente. Será que o mesmo você também sente? Porque pra eles é mil e pra mim é cem. Será que com eles também você não é a cama? Deixa eu te assumir, garota de programa. Deixa eu te assumir, garota de programa. Com eles você sobe e desce, vai e vem. Faz amor chorando, fala que me ama. Deixa eu te assumir, garota de programa. Deixa eu te assumir, garota de programa. Chorou. Deixa eu te assumir, bebê. Que distração, já tomou meu coração. De profissional do amor, você virou profissional. E me faz querer você e cada vez fico mais saber que você já pegou todos os meus parceiros. Tudo que eles contam, fico intrigado, pois é diferente de como me trata. Aff, nem me sinto cliente. Será que o mesmo você também sente? Porque pra eles é mil e pra mim é cem. Será que com eles também você é maneca? Deixa eu te assumir, garota de programa. Deixa eu te assumir, garota de programa. Com eles você sobe e desce, vai e vem. Comigo faz amor chorando, fala que me ama. Deixa eu te assumir, garota de programa. Deixa eu te assumir, garota de programa. É mil e pra mim é cem. Cê molha a cama. Deixa eu te assumir, garota de programa. Deixa eu te assumir, garota de programa. Com eles você sobe e desce, vai e vem. Comigo faz amor chorando, fala que me ama. Deixa eu te assumir, garota de programa. Deixa eu te assumir, garota de programa. Fala, Gustavo Gonzaga. Bora, Vaguinho!